dos afro-americanos se expandiu para o mundo, transformando a vida de quem era vagabundo. Me dediquei aos estudos, busquei conhecimento para através dessa arte mostrar meu talento, lutando por melhorias, passando informação. Minha mensagem política, eu sou contra a corrupção, pra libertar meus irmãos preso na ilusão. Meus versos têm consciência, eu danço break de chão. Alta biografia me fortalece as ideias. Steve Biko, Luiz Gama, Zumbi e Marighella, Martin Luther King, Malcolm X, Mandela. A nossa luta é social, nossa história é bela. Hip hop, hip hop. Não são só as batidas, as ideias também são fortes. Hip hop, hip hop. Revolução consciente não corre pelo ibope. Hip hop, hip hop. Não são só as batidas, as ideias também são fortes. Hip hop, hip hop. Revolução consciente não corre pelo ibope. O Brasil explodiu, marcou minha geração. Do funk para o break, chique show furacão. Salve Nelson Triunfo, funk Seattle, São Paulo. Obrigado os DJ que a arte propagaram. Depois do break o rap, a consciência política. E junto com o grafite a nossa arte é bonita. Disco cultura de rua, consciência black. Salve Magrelo e Gogos, primeiro do DF. Goianecas de rua, salvagem eletro rock. Salve o meu professor, Madei Megavox. Hip hop, hip hop. Não são só as batidas, ideias também são fortes. Hip hop, hip hop. Revolução consciente não corre pelo ibope. Hip hop, hip hop. Não são só as batidas, ideias também são fortes. Hip hop, hip hop. Revolução consciente não corre pelo ibope. Faça um giro de cabeça, estude, se aprofunde. Dê um salto para frente, mostre sua atitude. Não espere que o opressor liberte o oprimido. Faça sua parte, guerreiro, vem comigo. Chega mais, b-boy, não perca o seu tempo. Mesmo com o braço cruzado, faça um moinho de vento. Liberte seu pensamento próprio do que é bom. Ser rap tem consciência e mandar o seu som. Precisamos um do outro, unidos somos fortes. Seja guerreiro e fortaleça o batalhão hip hop. Hip hop, hip hop. Não são só as batidas, as ideias também são fortes. Hip hop, hip hop. Revolução consciente não corre pelo ibope. Hip hop, hip hop. Não são só as batidas, as ideias também são fortes. Hip hop, hip hop. Revolução consciente não corre pelo ibope.